Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil. Uma boa tarde de quarta-feira, aliás, uma tarde ensolarada de quarta-feira. E uma boa tarde desejamos a você que está nos ouvindo neste momento aqui no Pretinho, aqui na Atlântida. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, trio Pipoca? Oh! E aí? Que beleza, estamos... Mr. P. Sim, estamos saltitantes. Porã. E KG. Sou eu, que beleza. Estourado, estamos estouradinho. Então, esquentou a bundinha, vocês pulam, né? De alegria. De alegria. Claro. O trio Pipoca, aí... que apresenta o Pijama Show aqui na Atlântida. Exatamente. E eu, é o programa de hoje. É isso aí. É o que hoje, temos. Mais uma vez, tu é o convidado do Pijama Show, que né? Que beleza, é uma honra, um orgulho. Eu que sempre quis fazer parte do Pijama Show e sempre fui excluído, agora aqui estou. Mas é os amigos, né? Tem que esperar que eu chame os amigos. Eu espero. Durante muito tempo na madrugada, agora recentemente pela manhã e também agora ao meio-dia. Uma da tarde. E ganhando espaço. Pior que a gente tava subindo juntos, chegamos juntos aqui ao morro. Vocês andam juntos agora? Só andam juntos. Quase sempre juntos. Vamos começar o pijama despertando alguém? Vamos despertar alguém? Vamos despertar eu mesmo. Vamos despertar o Fetter, é isso aí. Seja bem-vindo, Fetter. Muito obrigado. Subi a lomba e o Pi falou, o trio Pipoca. É um magro, um gordo e um velho. Mas você tá bem, né? Tá bem distribuído. Todo mundo representado. Claro, a representatividade. É isso aí. E agora um louro. O louro José. Louro José. Também, tá que beleza, hein, cara? Estamos ainda pela chegada do Potter. Potter vem hoje? Potter tá aqui, tem coisa aqui pra ele. E a estrela móvel que é a Rodaica. Enquanto estamos aguardando, eu vou mandar um abraço pelo seguinte. Mamanda. Sabe que tem uma coisa que eu aprendi numa entrevista do Falcão, e eu falei isso pra ele já pessoalmente, Paulo Roberto Falcão. E eu falei pra ele isso mais de uma vez, uma delas numa oportunidade em que ele me entrevistou na Rádio Gaúcha, no programa dele, e aí eu lembrei que há muito tempo atrás foi feita uma entrevista com ele e perguntaram por que ele era tão diferenciado no mundo do futebol e que ele tinha conseguido essa carreira fora do futebol, com tamanho sucesso, com tamanho elegância, né, inteligência, etc. Ele disse, tem algumas coisas que a gente tem que saber fazer na vida. Uma delas é fazer relações com pessoas que estão não só em outro nível de vida, no sentido de patamares acima, mas também diferentes. Então, enquanto muitos colegas meus ficavam andando com jogadores de futebol e tal, eu procurava me envolver e me relacionar com pessoas completamente diferentes do meu meio para aprender. Isso chama-se networking. E eu achei isso espetacular, isso há muito tempo já, quando eu ouvi, e agora quero mandar um abraço para três pessoas que muito me ajudam a cada vez que converso e convivo. Seu Matheus, em São Leopoldo, na entrada ali, Estância Velha, à esquerda de quem vai pro interior, meu vizinho. Procure de praia. Procure o seu Matheus ali. É um cara espetacular, um senhor fantástico, ele e a família, e eu quero deixar aqui o registro do quanto eu admiro e aprendo com ele cada vez que nos encontramos. Monteiro, em Rio Grande, que é outra pessoa fora de série. Monteiro, um grande abraço. E Jairo Schaefer, que conheci também em Blumenau, e é um homem fora de série com conhecimento. Maravilhoso. Então eu quero deixar registro aqui dessas três pessoas que fogem do círculo da música, do rádio, que a gente convive constantemente e que me ensinam sempre muito. Muito bom. É legal o cara exaltar isso, né? Com quem a gente aprende. Os mais velhos estão aí para nos ensinar, né? Claro que sim. Até porque. Isso aí. Obrigado. Falou, e aí, Rodaiquinha, beleza? E aí, beleza? Tudo certo? Agora tô melhor um pouco. Pois é, tá meio doentinho, né? Tá meio doentinho? Fala mais sobre isso, Rodaica. Peguei um troço horrível aí. Acho que é um resfriado, sinusite. Fala mais sobre isso, Rodaica. Ah, pois não, desculpa. Ele passou aí, mal à noite. Eu sabe o que eu acho que foi? Sabe o que eu acho que foi isso? Foi música, alma, sexo. É mais alma e música do que sexo. Ficou meio alucinado, né? Tu tirou a camisa ontem e pegou um frio e tal na hora. Pode ser, na hora que, na hora do 1, 2, 3, baila Maria, eu tirei a camisa lá. E aí deu um entusiasmo. O problema é tirar a camisa. Na verdade, eu tive que segurar o Alexandre, que ele queria subir no palco pra dançar com o Rick, né? O problema do baile... Melhor não, deixa que eu vou. Não era bem com o Rick, né? Deixa de motoqueiro. Melhor não, deixa que eu vou. Do 1, 2, 3, baila essas meninas, é o passito pra trás. Um passito pra trás. Um passito pra trás e que pode complicar. Vocês não notaram que até a Rodaica chegar, todos nós tínhamos perguntado pro Fetter, como é que tá? Não, tô bem, só com um pouquinho de coriza, se não sei, tô bem. A Rodaica chegou, Fetter. É, não tô tão não, bem. Não, eu falei que agora tô melhor. Ah, falou que tá melhor. Aí vem o dengue, né? A mulher chegou. Não, não é dengue, cara, é sinusite. Mas o homem é fiasquento, não é fiasquento. O homem não é um ser fiasquento. O homem é fiasquento. Mais na presença da mulher, né? Claro, por isso que eu tô. Vou tá com os amigos grandão. Tá bem. Dengue, aí, né? E outra agora a mulher coisa que aparece. Como o homem emite barulho quando tá meio doente, né? Mas o homem quer atenção. O homem quer atenção. O homem gosta de. Tô mal. Eu fico uma moça quando eu fico mal. No entanto, quem emite muito barulho quando não tá doente em outra situação, aí no caso é a mulher. É a mulher corneta. O que prova o quanto é bonito, né? Que ela realmente sabe fazer barulho quando a coisa tá bonita. É isso aí. Quando tá boa. E não, quando tá ruim. É o melhor momento. Olha, tem um ser que sabe fazer barulho, é mulher. É, mulher. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra duas mulheres que habitam o meu, não só o meu imaginário, como o meu cotidiano, que são a minha esposa e a minha sogrinha. Um beijinho. Beijinho pra elas. Eu fiquei agora preocupado com a tua sogra e a tua esposa habitando o teu imaginário. Pois é, cara. Porque o real, ok, entendeu? Não, mas é, enfim, é o real e o imaginário. Tá. Qual é o imaginário que a sogra habita? Cara, a minha sogra foi jogar na Mega Sena pra nós. E aí, deu? Tá ligado? Deu? Hoje, 60, é hoje, né? 63 milhões. Caraca. Então, tipo, se eu não aparecer amanhã, tá, galera? Eu mando um cartão postal. Um milhãozinho pra cada um. Tu tem minha conta, né? Fala, Potter. Tamo aí, vivos. Beleza, vamos nós aqui, então, repercutir os destaques do Clique RBS. Caminhão tomba na BR-116 e deixa único acesso à Canela em meia pista. Meu Deus, pode desligar o monitor aí, por favor? É o Marcelo. Tá. É verdade, amigo. É o TP. Qual pista em Canela que ficou interrompida? A BR-116. BR-116. Deixa o único acesso à Canela em meia pista. Um caminhão tombou. É a ERS-115 e a ERS-020 estão totalmente bloqueadas. O tombamento do caminhão no quilômetro 201, na BR-116, entre Picada Café e Nova Petrópolis, por volta das 10 da manhã de hoje, deixou o trânsito em meia pista na rodovia. O motorista ficou ferido e foi levado ao hospital de Gramado. Com a RS-020 entre Taquara e São Francisco de Paula totalmente interrompida desde as 9:30 da manhã para a retirada do caminhão, a ERS-115 também bloqueada por risco de desmoronamento. Olha, a única ligação entre Porto Alegre e Canela é via Nova Petrópolis. BR-116 toda a vida. Tá. Vai-se embora. É a rota. Vai chegar lá. Isso. É a rota romântica, tá. Que podia ter menos curva, né? Porque menos pra mim é uma rota tontântica. Ela é muito demorada, é muito mais demorado chegar pela rota romântica. Mas é romântico por isso, né? Vai devagarinho, não, olhando a paisagem. É tal. Mas tem muita curva pro meu gosto. Eu não sei como é que tá a sinalização, porque certa vez eu tive que ir à noite a Nova Petrópolis, começou a chover. O que foi fazer lá, Porazinho? Festa, né? Festa, DJ Pora. Isso aí, DJ Pora. Tá na área aí. Protesto de alunos e servidores da URGS causa lentidão no trânsito na área central da capital. Por volta das 10:15 da manhã de hoje, servidores e estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, saíram da reitoria da instituição e caminharam até a sede da Prefeitura Municipal, onde chegaram uma hora depois do início da manifestação. Com isso, houve o reflexo de lentidão no trânsito até a Avenida Mauá. Os técnicos administrativos de 51 das 53 universidades federais de todo o Brasil mantém a paralisação já há 82 dias. O protesto ocorre no dia em que termina o prazo para o governo federal encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem, o PLOA. Projeto de lei orçamentário anual. PLOA. No qual o Planalto deve fazer uma proposta aos trabalhadores para ver se acaba com isso aí. Tem que ver se dá eixo. O tempo nos dois estados, sol hoje e amanhã, porém frio, especialmente de noite e de manhã. Ah, mas não tem problema. Que fique com sol. Não tem problema. Não, que tenha sol de noite, cara. Né? Que tenha sol de noite, tá tudo tranquilo. Temperaturas em menos de 10 graus. E atenção. E a chuva volta no final de semana. Que beleza. Que beleza, que beleza, né? Pô, ah, no fim de semana volta. Fim de semana volta a chuva. Ah, não, mas diz que vai. Diz que a previsão é que o sol aguente até domingo, né? Ah, e é? Aí, no final de domingo, início de segunda, começa a chuva. Começa pelo menos aí fica mais tranquilo. Pois, Santa Catarina sofreu muito com as chuvas dos últimos dias, né? Várias cidades em estado de emergência aí. Joinville, que nos escuta, tem uma imensa audiência em Joinville. Também, né? Vale foi bastante Itajaí, castigado. Tá também. A Defesa Civil já contabiliza recursos para ajudar os 58 municípios atingidos pela chuva em Santa Catarina. Com a melhora do tempo, a prioridade agora é atender os mais de 230 mil desabrigados afetados pelos estragos em 56 cidades. Para as medidas emergenciais, serão utilizados recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil. Em primeiro lugar, precisamos devolver a dignidade das pessoas atingidas, fornecendo colchões, cestas básicas, telhas, madeira. Depois vamos buscar informações para a tomada das próximas decisões, inclusive de recursos a serem investidos. Quem disse isso foi o diretor da Defesa Civil Estadual, o Major Márcio Luiz Alves. Desabrigados, a gente fala tanto isso durante o dia, né? Durante essas... E a gente perde um pouco a noção do que é isso, né? Imagine você que tem a sua casa, que você ou perdeu tudo ou teve que sair de casa devido a um problema sério, né? Com isso a natureza, aí, seja o que for. E aí você está desabrigado. Não sabe, tem a pra sua onde caminha, voltar. A sua televisão, seu videocassete, quatro cabeças, tudo isso que tu demorou e tudo mais. Ou tu perdeu tudo, teve que sair porque tava correndo perigo a tua casa. Isso é ser um desabrigado. Isso aí. E são milhares, né? 230 mil. Muita gente. É uma tristeza sem fim. Droga. Pô, né? Boa sorte pra galera lá, tudo vai dar certo, né? Santa Catarina sofre muito, né, cara? Já vem sofrendo isso há bastante tempo, né? Santa Catarina é um estado brasileiro que teve já quase um furacão, lembra aquela época lá? Santa Catarina parece ter um azar com isso, assim. E eu não sei o que acontece, que Santa Catarina... Tá, óbvio que aqui, em todos os estados brasileiros, acontecem tragédias. Mil pessoas morreram no Rio de Janeiro no começo do ano e tudo mais. Mas Santa Catarina parece que tem uma sequência maior disso. Todo ano tem, mas é que né? tem muita água, todo né, cara? Tem. É muita água. Se chove, os rios sobem. E aí acaba desalojando as pessoas, é isso aí que acontece. É, isso aí. Tá bem, cara, 1h12, vamos dar uma girada por aí. Hoje não tem Marcelo, mas tem o Marcelino. É verdade, estamos aí, apesar da produção não gostar muito do meu personagem, a gente tá aí, né? Estamos aí na falta do Marcelo. Marcelo, mais uma vez com um problema grave de saúde. Mais uma vez, Marcelo aí com... Tem que gritar. Tá com diverticulite. Que isso? Aquela doença que matou Tancredo Neves. Então é agora que ele vai. É verdade, tá é verdade. Tá se divertindo, Marcelo. Parece que tá com um problema de fígado também, que nem o Dr. Sócrates. Ladrão usa calcinha como máscara e assalta a loja no United States. É verdade, ladrão roubou na terça-feira uma loja de conveniência em Dallas, no estado do Texas. Só o KG aplaudiu pra audiência. Não, eu? É verdade. Cara, foi aquele idoso lá é verdade, da plateia. É verdade, que ele é parecido com o KG. É verdade. Parecido comigo. Aquele idoso adora botar uma calcinha na cabeça. É verdade. Ele usou a calcinha como máscara. Tem imagens? Tem as imagens, segundo reportagem da TV KTLA. Bandido também usava um vestido. Ele estava com a indumentária completa, amigo. Teria apontado uma arma para o funcionário. Não, ele estava com vestido sem calcinha. Estava com vestido sem calcinha, tirou as calcinhas. Cara, né? É verdade, é verdade. É. Teria apontado uma arma para um funcionário e exigiu que ele entregasse o dinheiro do caixa. O que aconteceu com esse rapaz, não sabemos o desenrolar da notícia. Se a polícia prendeu, se foi, tomou tapa na cara. O que que aconteceu? Agora podemos passar para nossa próxima notícia. Flagrada em sexo durante jogo. Diz que não sabia que estava sendo vista. É verdade. Mas eu acredito. Como é que é? Eu acredito. É verdade, é verdade. Não entendi nada. Eu acredito. A garota... Que essa aí já foi falada aqui no jornal. Vou explicar. Esse caso está repercutindo a semana inteira por aqui. Casal foi flagrado no dia 20 de agosto fazendo sexo faz pouco mais de uma semana. Fazendo sexo em um quarto de hotel com vista para o campo em que estavam jogando o Sint-Truiden e o Loqueren pelo campeonato belga. Eu gosto do Loqueren. Legal. É tipo os aflitos, sabe os aflitos? Tem aquele monte de tem aquele prédio, né? É aquele clima lá. Os caras ficam piscando a luzinha e aí tava fazendo outra coisa. É verdade, a moça achou que o vidro fumê pudesse estar, né? Prejudicando a visão, mas ela realmente foi vista em poses. Olha, amigo, temos as imagens aqui. De 0 a 10, Alice. 0 a 10, olha, nota 10 com estrelinha pra ela. Opa. É. Está muito bem, logo depois vamos botar as fotos no blog do Pretinho. Você vai aprovar também. Ela tem apenas 26 aninhos e tá fazendo filminho por aí. Mas por que que as pessoas ficaram olhando? É verdade. Porque o jogo tava ruim, né? O jogo tava ruim. Ah, bom, porque... O jogo tava com o maior 0x0 e o pessoal batendo o bolão no barco. 2x1. É verdade. Bom, porque, convenhamos, tu vai no jogo, é pra ver o jogo, não tem que estar olhando pros lados. Pega assim, um Grêmio Bahia aqui no Anime. É verdade. É que tem jogo que é foda. Vai olhar pros edifícios, né, cara? Vai ali. É verdade. Então não vai no jogo. É verdade. E lembre-se você... Casa e não sei... Casa e asa de Arapiraca. E isso chama-se déficit de atenção. Todos lembre-se você que está fazendo fotinhos com o seu namorado. Não, e os gritos de guerra. Está aí fazendo vai filminho. Vai morrer. Você pode vacilar e cair na net. É isso, amigo. Por hoje é só. Amanhã obrigado, tem Marcelo de volta. Eu acho que durante um bom tempo eles ficaram... Ô, fulana, vai lá. É verdade. Boa, muito boa, Pi. Vai daí então, Pi. Bom, o e-mail da Sofia Forcellini. Olha, ela tem 13 anos. Que bonitinho. Que maravilha. De Passo Fundo. Mandou uma lista com 5 coisas patéticas que uma hora ou outra a gente acaba fazendo. Uma delas, fingir que é DJ aumentando e diminuindo o volume do rádio. Aí baixa. Não, que vai cantar, né? Sim. Tentar fazer o cronômetro parar num número redondo. Ah, demais isso. Esse sabe é que claro. Tem um aplicativo no iPhone que tu tem que acertar assim, ó. Tu dispara o cronômetro e ele fica... E ele apaga. E aí tu tem que acertar no quinto segundo. Tu tem que apertar nele de novo quando tu achar que é o quinto segundo. É muito tinha legal. Essa brincadeirinha no Silvio Santos há muito tempo atrás. Ah, é? Tinha. Pô, legal, o nome do aplicativo é Silvio Santos. É o maior aplique mesmo esse aplicativo aí, né, cara? Outra coisa patética, mas que a gente acaba fazendo, fechar a porta da geladeira bem devagar pra ver a luz apagar lá dentro. Sabe que eu... Dá tempo, dependendo da geladeira, dá tempo de ver. Sabe que eu nunca entendi essa tecnologia, Magnata? Às vezes eu passo noites inteiras na frente da geladeira, entender isso aí, sentado num banquinho. Na frente da geladeira. É ali na porta. Metendo tudo pra dentro, né, Paulo? Tenho muita fome de madrugada, Magnata. Sabe o nome disso, né? Sorvete com feijão, já comeu? Ansiedade é o nome disso. Não, isso é, no caso do pause é outra coisa. É outro sorvetinho nome. Com feijão. Tu não confundiu a calda do sorvete? Um dia botou feijão e achou que... Já confundi. Tu nunca leu os Freak Brothers? Já, grande. O Fat Fred ficava na frente da... Fat Fred. Tu já tentou, pause, que é outra coisa daquela lista aqui. Tá ali escrevendo o lápis, daqui a pouco a pontinha quebra e tu tenta colocá-la de volta. Ah, isso, já tentei várias vezes, tô escrevendo letra, né? Eu não pratico bruxaria, tenho bola de cristal. E finalmente salvar um arquivo no computador com nome qualquer, vai botando um monte de letra só porque tá com preguiça de pensar nunca mais no acha o arquivo. É. Valeu, bebês, mandem um pó ficar tranquilo pra todo mundo do colégio Marista Conceição de Passo Fundo e se possível divulga. Não dá, é muita coisa. O quê? Agradeço. O meu Tumblr. Tumblr. Ah, agora tem o Tumblr. Tumblr. Dá só depois da barra. Tumblr. Why cry... Enfim, lifeisbeautiful.tumblr.com. Ah, ótimo. É também. Barbado. Agora boa. Facinho. Pretinho. Você não vai fazer um Tumblr, tem que fazer um Tumblr com um nome bem mais fácil, né? Melhor. Acessível. Os mais fáceis todo mundo já pegou. Tá Sofia, Forcellini. Aí. Tá bem. Boa. E aí, Cajezinho? Descobertas médicas bizarras. Pessoas que bebem café veem fantasma mais regularmente. Vou tomar um agora. Pessoas que bebem muito café podem ter mais alucinações ou sentirem que estão na presença de fantasmas. Ah, adoro um café. O estudo entrevistou 200 universitários do Reino Unido e descobriu que quanto mais café eles bebiam, maiores eram as chances de verem coisas que realmente não estão lá. Tem um café lá no Maranhão. Isso é estado de confusão mental. Alucinação. A cafeína provoca isso. Ou falta de laço. Aqueles que bebiam mais do que 7 xícaras de café diziam ver até 3 vezes mais fantasmas do que aqueles que ingeriam uma quantidade menor da bebida. Eu saí do Maranhão, eu tava vendo muito fantasma lá. Eu nunca vi fantasma e objeto também não voador quero não ver. Identificado. Olha, eu vejo cada fantasma que eu vou te contar. Eu já vi o objeto voador. Eu já vi disco voador e já vi também fantasma. Olha só aí. No cinema, eu vejo no cinema. Cinema eu vejo. Olha, Magnata, eu vi disco voador uma vez, tava o pessoal da tribo, né, em cima do morro, em cima de uma colina. Tava lá fazendo uma regueira, uma loucura. Era um pega de disco voador de tanto. Passou o disco voador. Era um racha de disco voador. Falei pro pessoal da banda. Não, era um pega mesmo. Falei pro pessoal da banda. Alguém viu aí? Boa. Alguém viu? Ninguém viu. Teve jeito. Sacos de trigo podem queimar. Você já deve ter visto aqueles pequenos travesseiros de trigo. Não. Que são aquecidos no micro-ondas e depois colocados sobre os músculos de alguém que tá sentindo dores. Ah, é? Ah. São saquinhos de... Eu boto gel. É tipo uma bolsa de água quente, só que sim. Não é. Sim, trigo. Uma almofadinha. Só que, se aquecidos demais, eles também podem queimar. Médicos da sala de emergência do Hospital Adelaide, que deve ficar na Austrália, fizeram a brilhante descoberta após tratarem queimaduras causadas por sacos de trigo. Muito bom. Entendeu? Impressionante. Sim. Quem mandou essa contribuição brilhante foi o Leonel Porto. Ou seja, tudo aquilo que está muito aquecido, se colocar na pele, pode queimar. É uma constatação inteligentíssima. E diferenciada. Sempre lembrando que quem com ferro fere... Com ferro será ferido. Com ferro será ferido. Agora eu fiquei com medo. Mário Quintana essa frase. Agora eu fiquei com medo. E aí, Ronequinha, beleza? A Daniela mandou as 10 vantagens de ser solteira. Porque ela disse que mulher não precisa depender de homem nenhum. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito. É isso. A primeira vantagem: você não é corna. Definitivamente. Não existe você corna. É corna. Não existe mulher. Corna. Claro que existe. Não. Mulher traída é corna. Não existe. Assim como homem feio. É corna. Não existe mulher traída. Ah, então corno. É corno. Corno ou fêmea? Corno é o seguinte. Não, a minha definição é o seguinte: corno é o homem. Guampuda. Se o homem leva uma guampa, ele é corno até o final da vida. Daquele namoro. A mulher, ela é traída por alguns instantes. Entendeu? Não, a discussão não era essa. A discussão é a nomenclatura. A lista não é de vocês, é da Daniela. Ela escreve o que ela quer, ela escreveu corna. É isso aí. Então vai. Tá. Nós não vamos interferir. Que é o que a mulher é constantemente contra. Ah, mas é que é horrível essa palavra. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Palavra feia, corna. Tem que achar uma outra bonita. Não, Pi, mais feio é o ato. Nem presidenta. Também. Um ato tão feio, um nome feio como corna. Pronto. Tá bom. Segunda vantagem, não perde tempo imaginando se está sendo traída. Onde não, é que ele está e o que, que ele está fazendo. Ah, pra solteira. Para mim, a melhor vantagem. A mulher solteira, sabe o que ela está fazendo? Ela está tentando descobrir as guampas que ela levou com o ex-namorado. Ah, isso é verdade. Para ficar jogando na cara isso dele é depois. Verdade, não, Potter, não. A fila anda. Para se vingar, para se vingar. Não, a fila anda, mas vocês não esquecem. Está bem a lista. A lista está boa. Vamos ouvir a lista. Não, é que eles não querem aceitar. Vamos ouvir, vai. Vamos ver a lista. Isso é feminina, mas eles não querem aceitar. Mas vai deveria. A mulher solteira pode paquerar à vontade sem ter peso na consciência. Verdade. Olha que bonito. Peraí. Ela. Brecha na lei. Sim. Brecha na lei. Sempre tem uma brecha na lei. Isso quer dizer então que a mulher casada paquera, ainda que com a consciência pesada logo após. Claro. Vai ver que a mulher casada que paquera sente dor na consciência. Mas o legal é tu casar com uma mulher que paquera, porém sente peso na consciência. O pior é tu casar com uma mulher que paquera e não tem peso, sente. É verdade. Não tá nem aí. Não, o que vem depois da paquera não me interessa. Porque paquerar, a mulher vai paquerar. Eu acho. Não tem saída. É inevitável que ela ache alguém interessante. Que ela. Só quem paquera é mulher, né? Homem não, né? A homem... consciência talvez impeça ela ir a mais fundo. E além da paquera. É, no caso da solteira não existe. Pô, que tristeza pra essa mulher, né? Que tristeza a vida dessa mulher que quer tanto alguma coisa e... Ah, não posso porque a minha consciência... É, o homem não tem consciência, né? Essa parte boa da gente. Vai, Rodaiquinha, tá a 2 segundos de me jogar um tamanco. Vamos lá. Vai, Rodaiquinha, tem aqui vai. O grampeador aqui, Rodaiquinha. Tira esse grampeador da frente dela, cara. Pelo amor de Deus. O Féter vai ver pela primeira vez um objeto voador não identificado. Não vai dar tempo dele ver. Não identificado. Exatamente. Troféus, degraus, ele não vai chapéus. Saber, ele não vai saber o que pegou ele. A mulher solteira não dá satisfação pra ninguémzinho na vida. Para as amigas, né? Não, Potter, não estamos dá, falando dá, de homem. Não amiga dá, é tá. Outra categoria, nem se compara. É que amiga acaba a amizade quando aparece um homem no meio de vocês, né? Aparecer um homem acabou a amizade. O Potter tá com algum problema, né? Tá com problema. Não é de hoje. Alguém coisa tem que triste, falar a verdade, né? Nesse tá programa. Tá muito agressivo. Olha só, deixa eu te falar, agressivo. Tu tá correndo um risco coisa desnecessário. Triste tu ser assim. E pelo que eu tenho conhecimento, foi em função de ontem à noite. Que. É mesmo? Porque... Não, ontem à noite foi demais. Rick Martin. Mas foi por isso. Se Rick quis Martin. Entrar no camarim, não pôde. Aliás, eu tive mais chance de ficar com o Rick Martin do que todas as mulheres. Tu foi barrado no camarim do Rick Martin? Não, tava antes. Tu era um dos caras de capacete lá. É, o cara. Continua na lista aí, Rodequinha. A mulher solteira usufrui mais dela mesma. Ah, isso é verdade. Isso é óbvio. Ela pode... Os Potter, animais dela mesma. Dá um alívio aí, Potter, por favor. É porque às vezes, Potter, tu não conhece isso, mas eu vou te explicar. Às vezes a nossa própria companhia já é suficiente. Já basta, olha, a já gente basta, já é feliz já só com a gente, não depende do outro. Um tu dia tu vai entender. Tu que se engana, não. Eu sou o meu melhor amigo há muito tempo, desde os 12 anos. Eu não sei, não sei, tu tá falando. Obrigado, isso. Potter, pela parte que me toca. Continuando, Rodaquinha. Mas não dá pra comparar, né, cara? Não dá pra competir, né? Não, é, dá, tem certas coisas que esse amigo dele, é, né, que é ele mesmo, tu não faz por ele. Se quiser fazer, né? Não, não vou querer. Não vou querer, não. Sinta-se vou querer. À vontade, né, cara? Não vou querer. É uma escolha tua. É, eu acho que o Potter é o melhor amigo que o Potter podia ter. Ninguém vai corresponder à expectativa bem. Eu acho que é o mesmo nível de expectativa. É verdade. Tu acha, Rodaica, que o Potter só pensa nele e em mais eu ninguém? Eu acho, só nele. Pra fazer a TV. Às vezes eu vejo. O Potter faz muita coisa que você não vê. Parece que vou mudar mas o jingle. Mas ele faz pra você. Sabe que eu tava ontem num bar? E aí o Lelo, que era o cara que tava tocando violão, tocou um Lulu Santos, tocou aquelas músicas à noite. Não, me diz que ele tocou essa. Digo. Não, sério? Todo o bar cantou. É claro que sim. É peguei, um e eu peguei é o final, um hit, eu peguei cara. O final, vai, eu peguei demais. O finalzinho, botei no meu Twitter, aliás. É, ele é a voz do Dingo? Eu boa. Acho que o Lelo até é a voz do Dingo. O Lelo da National Kid? Isso! Isso aí. É hit da noite, cara. Demais. Hit. Abraço pra galera da National Kid. Com a tua versão, né? Você que quiser gravar a sua versão do jingle da RBS TV em casa, manda o vídeo que a gente coloca no patrão. Ah, é? Sério? Demais, já tem, Rodaica. Já tem no YouTube. Tá, então vamos pegar os que já tem e as pessoas que quiserem fazer versões diferentes. Isso aí. Entendeu? Pode fazer a versão pagodinha, a versão funk. Bota no YouTube, pega o link e manda pra um reply pra @patrola. Oficial. É nóis que vai fazer, tá? Pronto. Vamos fazer o do pretinho? Mas demorou, já temos o refrão, a gente já todo tem, todo mundo né? me olhou com umas o refrão, mas o refrão a gente já tem, que é pra fazer a TV que você vê, podia o Potter faz muita coisa que você não vê. O Maurício podia capitanear, né? Fazer uma capela com o Maurício como voz principal. Não. Ah, não vai prestar. Não, não. A mulher solteira tem um amor em cada porto. Ah, e ainda pode conhecer várias línguas. Isso porque a mulher solteira viaja muito mais. A mulher solteira adora estudar línguas. É, a mulher solteira adora. É massa. Não, a mulher casada também. Fica de duplo sentido. A mulher solteira, ela até pode sofrer por falta de amor, mas nunca sofre por amor. Ela não tem esse problema. Bem colocado. É. E talvez sofrer por falta seja melhor do que por. Olha. Né? Depende. Eu prefiro pôr. Pôr? Eu também. Eu prefiro tirar. Por falta. Por falta é horrível. Por falta, e tirar. Por ficar falta, aí, uma ausência. Falta de, né? Falta de amor. Falta de amor é a solidão, provavelmente, né, galera? Não, não, mas não hoje em dia, em tempos de smartphone, essas internet banda larga, não, só fica sozinha não, quem quer. Não, mas isso funciona aí não... Funciona pra isso também, não, smartphone? Não. Claro. Mas que coisa boa, vou comprar um pra mim. Como assim? Mas tu já é casado, pô. Mas tudo bem. Eu acho que a diferença do por e do como é que é o tirar. Outro? De. Por assim, e de. Um é a ausência da presença. A outra é a ausência do não sei o quê. Caraca, maluco. E aí... Mas é o vazio, imagina o quanto instigante pode ser a ausência do não sei o quê. É, mas rola o vazio, né? É. Não, óbvio que rola. O vácuo, né? Olha, pessoal, eu acho que eu me perdi. Sabe que mas as pessoas que vivem sozinhas e cada vez mais pessoas vivem sozinhas de um companheiro, elas alegam que ser sozinho não quer dizer ser solitário. Ok. Isso. Porque tu pode usufruir da tua própria presença, e muitas pessoas têm prazer com isso. Sim. E da presença dos amigos, e também da possibilidade de amanhã ir fazer o que quiser sem perfeito. Precisar dividir isso com ninguém. Mas aí tem uma hora que chega na vida do cara que o cara quer ter filho, né, cara? Quer demais ter filho, né? O cara vai ter que se juntar. É demais. Mas se o cara for feliz até se juntar e tudo mais, ter filho assim. Eu acho que o. Tem gente que não consegue, tem gente que sai de um namoro pra outro, tem que estar sempre com alguém, tem que estar sempre perto de alguém. Eu acho que eu vou largar essa lá em casa. Qual é, rapaz? Tipo, eu tô precisando ficar um pouco na minha presença. Comigo. Tô precisando que baita ficar um caô, comigo. Né? Mas que baita caô de baita assim, caô. Ó, amor, eu tô precisando ficar um bar. Na minha presença, né? Porque. Será que tu me dá licença pra ficar sozinho comigo um pouquinho? É brincadeirinha, tá, amor? Sabe que eu te amo deixar bem frisado. Agora que tu tá malhando, tá ficando, né? Que isso, Porã? Como assim, por agora que tu tá malhando, eu te amo, antes tu não amava? Não, eu sempre amei e sempre vou amar. Parabéns, Porã. O Porã merece um livro com todas as sensações. Agora que tu tá malhando. E por favor, assim, pra ser lançado ainda nessa feira do livro. Outubro. Assim, isso tem que ser pra sempre, Porã. Tem que ter fim. Porque não vai ter outra pessoa no mundo que vai dizer o que tu fala no microfone pra milhões. Eu quero dizer mais. É uma vergonha, Porã. Tu combina com a tua mulher que tu vai dizer, né? Ouve lá que eu vou dizer hoje, mas é brincadeira, amor. Ela tá malhando agora. A Rodaica não tá te elogiando, viu, Porã? Mas a academia tá sintonizada no pretinho, Porã. Ela tá malhando agora. A academia tá lá na Atlântida. É pior, porque agora é ela e todos os colegas da academia ouvindo isso. Ouvindo o que o Porã tá falando. Mas certamente ela é esperta, ela não contou na academia que é tua mulher. O que eu tô... Foi o Porã que foi lá fazer a matrícula. Cara, Rodaica é a paladina da justiça feminista, cara. Tu não pode falar isso, cara. É o fim. A presidente do Sindicato das Mulheres está aqui ao meu lado. E sabe o que é o pior de tudo? Tudo que vocês falam aqui. Não, isso é o melhor de tudo. O pior de tudo é que depois o respingo. Vai discutir em casa, isso aí. Como é que tu deixa aquele cara falar essas coisas? O Alexandre já tá inventando que ele quer se exibir. Tá mentindo. Entendeu? Que tem tudo isso aqui no programa também. Eles começam a inventar. Aí do nada nós estamos lá, alto climão, eu faço uma jantinha pra nós e pararã. Daqui a pouco ela me pergunta. E o Porã? E o Porã, amor. Acabou, né, Rodequinha? Agora deu, né? Tem a última vantagem. Eu gosto dessas listinhas. Vai. Se você ainda não encontrou a metade da laranja, Fábio é Júnior simples. Encontrou. Pegue a metade de um limão, adicione vodka, açúcar, gelo e seja feliz. Boa. A Daniela disse que ela estava almoçando tranquilamente, aí o Potter falou uma besteira, entre parênteses, como é de praxe no programa, e ela se engasgou com a comida. Logo, ela disse que o Potter já tentou matar ela. Ah, é? É, o Potter já tentou matar. Também é praxe, o Potter tenta matar várias pessoas. O Potter não tentou, o Potter só finaliza, tá? Ainda bem que ele só tenta e não consegue. Não sei. Potter UFC. Potter finalizando. Só finalizando. Não, na verdade, eu sou Pride. Eu gosto quando a Rodaica tá aqui no programa, que eu não falo tudo que eu poderia falar. Meu Deus. Que ela faz com que eu volte. Boa, Porã. E tu reflita. A pequena formiguinha que sou nesse imenso formigueiro. Tu vai só até virar o fio. Quando ia virar o fio, tu segura, né? Legal, Rodaica. Boa. Legal. Muito bom. Cuidado com esse troço de virar o fio aí. É, né? 28 minutos para as duas. Tá na hora dos classificados do Pretinho para intercâmbio inteligente. Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Classificador do Pretinho. E aí, gurizada do PB, tô vendendo um tênis Van. Tá ligado no Vans? O Vans? Claro. O tênis Vans? De skate. Isso. O modelo é Omar Hassan La Crypta 2. Isso aí é um modelo novo com a lateral quadriculada bagulho e tal. Islâmico. É islâmico o bagulho. Tá zero bala, nunca foi usado e tô cobrando mais barato que as lojas daqui de Porto. É roubado. Porque eu comprei no Uruguai, né? É barato. E ele é muito grande pra mim e quem quiser comprar, manda e-mail para Vans do G. Ah, Vans do G. Deve ser Jerônimo o nome dele. Ah, isso, é Jerônimo. G de gato. Jerônimo começa com J. Mas ele é com G. É, tem Jerônimo com G também. Tem Jerônimo com G? Claro. É mesmo? Vans do G, ou Doge, né? Vans do G. @hotmail.com. Abraço e sucesso pra vocês. Obrigado, querido. Outro abraço aí. Obrigado por ter escolhido aqui os classificados do Pretinho pra anunciar o teu tênis Vans. Vendo cédulas antigas. Ah, isso aí me interessa, Magnata. Meu nome é Luana, tô precisando de dinheiro. Não queria, mas tenho que vender minhas cédulas antigas. De variadas datas, muito antigas mesmo, em ótimo estado. Preço a combinar, mandar e-mail para o mesmo, que é Luana Egert. Putz. Com dois Gs. E-G-G-E-R-T. @hotmail.com. Isso aí me interessa pra pagar o pessoal da banda, né? Ah, que isso, Paus? Pagar o pessoal da banda. Que isso, Paus? Sabe, sabendo que tava usando até dinheiro de banco imobiliário pra pagar o pessoal da banda? Sabe como é que é, né? Aí o Zé Orlando viu, sabe como é que é. O Zé Orlando enxerga com o olho só. meio de canto ali, o Zé Orlando tá usando notinha do Banco Imobiliário, mas tá usando cruzados novos pra pagar aí, o... Eu tive que fumar o Zé Orlando da banda, né? Agora eu botei, tirei o caolho e botei mais dois cegos. 26 minutos pras duas da tarde, é show de intervalo! Voltamos com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida e para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pelo seu clique e pela sua visita no nosso site. O site que tem mais de 3 milhões de acessos por mês. É brincadeira ou eu tô falando sério, Potter? Tá falando sério, não é brincadeira não. Falando sério, Bruni. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Fala aí, dale. Hoje é. Opa! Opa! Tá, que aí o Potter, vai o Potter. Aí, então. Dali. Não, dale. O D'Alessandro ficou de vai, cantinho Potter, ali. Vai, Potter. Porque a notícia aqui é muito boa, cara. É, o Ricardo Gomes já abriu os olhos, deu sinal de melhora. Já tá se movimentando e segundo o médico... É questão de tempo pra começar as piadinhas com o Ricardo Gomes. Não, deixa ele se recuperar, né, cara? Deixa ele se recuperar antes. Segundo o médico, Fábio Miranda, que tá cuidando dele muito próximo, ele deve se recuperar totalmente. Deve recuperar totalmente os movimentos. Cara, que bom, bela velho, notícia. Que bom, cara. Um cara novo, né, meu? Pô, e continua um cara sangue bom demais, né? Cara? Ah, um baita de um treinador, baita, né, cara? Treinador. Competente, levou o Vasco de novo a Libertadores da América, tá fazendo uma baita campanha no Campeonato Brasileiro. Pô, por favor, aí, né, cara? É, o médico falou assim, ó, ainda é cedo para falar, mas tem uma esperança muito grande de que ele possa voltar a ser treinador. Pra te ver o tamanho da gravidade da situação, né? Se ainda não tem a certeza de que ele possa voltar pra uma vida normal. E hoje, no Brasileirão, né, tem rodada completa. O Grêmio joga 6 horas da tarde contra o Corinthians, lá em São Paulo. O Figueira enfrenta às 8h30 o Cruzeiro lá no Ipatingão, segundo o Globo Esporte aqui. O Inter pega o Santos às 21h50 no Beira-Rio. E o Avaí, no mesmo horário, na ressacada, enfrenta o Flamengo. Pessoal que já tá indo pro jogo, né? Desde ontem, né? Já tá indo pro jogo. E ontem o Criciúma perdeu de 4-2 na Série B. De virada, tava ganhando de 2-0 do Guarani. O Guarani tá caindo pelas tabelas. O Tigre faz 2-0, abre 2-0 e leva depois a virada. Pô, posso ler uma aqui que o nosso ouvinte, Érico Perrete, que é sobre futebol. Vai lá, Érico. Chapecoense e Papareia. Papareia. Isso aí, ele mandou aqui. O propaganda da camisa do São Paulo Futebol Clube, Habibs LG. Confere? Isso aí, com patrocinadores, LG na manga e Habibs. Lendo ao contrário, GLS Biba. Que beleza! Rapaz, é verdade. É isso aí. Habibs LG, é ao contrário, né? GLS Biba. Será que é coincidência? Será que é coincidência? Claro que é. Talvez não seja. Obrigado, Rodaica. Obrigado. Mensagem subliminar. Obrigado. Bom, era isso aí de esporte? É verdade. Eu queria fazer um comentário com vocês. Eu recebi aqui, cara, um dossiê. O Potter fez um trabalho bacana. 1, 2, 3, 4, 5 páginas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 páginas de manifestações da audiência contrárias a manifestações da audiência contrárias ao programa. Deu pra entender? Sim, entendi. Mais ou menos. Sim. Aqueles que são contra, aqueles que ouvintes, se colocam contra. Exato. Ouvintes que reclamam de ouvintes que reclamam do programa. Ou seja, aqueles que são a favor do programa. Não que os que reclamem do programa não sejam, mas é que o pessoal tem que relaxar um pouquinho mais, entendeu, cara? Galera, vamos relaxar, né, galera? Tem que relaxar um pouquinho mais. Olha aqui, por exemplo, o Thomas Hall de Floripa manda aqui, ó. Ô, gurizada, é o seguinte, ultimamente o que tem de gente reclamando de vocês aí da rádio e vocês lendo no ar essas reclamações é uma barbaridade. Em uma das oportunidades até concordei a do argentino que morreu no trânsito de Floripa, mas de resto, quanta frescura, rapá. Pessoas adultas e inteligentes sabem explicar para os filhos o que quer dizer cada uma das coisas que vocês falam no programa. Ou ainda, sabe aceitar com um tom de brincadeira os comentários ditos a respeito de cada etnia, cor, crença, religião, raça, sexo, etc. Podem ter certeza de que as brincadeiras de vocês angariam muito mais ouvintes do que perdem com essas frescuras. Nestes tempos de trabalhos estressantes e trânsitos caóticos, necessitamos de piadas e descontração para não terminar o dia com o carro enfiado na lateral de algum maneta que cruzar nossa frente e não ficar ouvindo reclamações de ouvintes chatos. Mantenham, sim, as brincadeiras de vocês, pois são fundamentais para o êxito do programa. Não sei se vão ler no ar, mas o importante mesmo é que vocês saibam a minha opinião. Mandou aqui o Thomas Hall De Thomas Hall. Que beleza, obrigado aí, Thomas. E vários outros assim também. Eu tenho uma opinião sobre esse assunto, uma coisa que me fez refletir depois dessa coisa Twitter, né? Onde a gente consegue falar tão próximo das pessoas e dos seguidores. Uh-huh. E eu lembro de uma vez alguém, acho que um cara, ter comentado alguma coisa a meu respeito ali. Enfim, discordando de alguma coisa que eu teria dito, né? Se colocando contra ali alguma situação e meio até falando de uma forma grosseira, que eu não curti muito. E na tentativa até de me explicar melhor, porque eu pensei, poxa, se ele tá falando isso, vai ver que outras pessoas também não entenderam. Eu fui lá e dei atenção e respondi o tweet dele. Uhum. Era o único entre muitos que diziam o contrário. Certo. E que graças a Deus é a maioria ainda, né? Mas tudo bem, eu resolvi responder a ele. E aí ele entrou numa discussão boba ali e eu larguei de mão. Enquanto essa discussão acontecia no Twitter, vários outros seguidores vieram me dizer, Rodaica, só um pouquinho, tu não tem que trocar ideia com este cara, que é contrário, enquanto todos nós, que representamos uma parcela muito maior, estamos tentando trocar ideia contigo sobre um assunto legal e tu tá dando atenção pra um cara que não tá nem aí pra história. Que puxa pra baixo, né? Então, desde aquele dia, eu ignoro. Graças a Deus são poucos, porque eu acho que as pessoas acabam tendo consciência de que a gente tá aqui muito mais pra brincar e pra entreter. Isso pra aí, divertir, entretenimento é a nossa do praia. Que pra levantar a bandeira. É óbvio que eu sou a única mulher aqui, se eu venho aqui, os assuntos vão ser esses e os guris vão me massacrar e eu vou tentar massacrar eles também. Claro, e outra, é a gente. Mas isso é uma brincadeira, total, né, gente? E outra coisa, a gente não tá aqui pra saber por que o Mar Vermelho abriu ou não, né, cara? Teve uma polêmica aí, eu tenho recebido, porque vocês não sabem de nada, vocês dão informação errada, não sei o quê. É triste. Cara, a gente brinca com o Mar Vermelho, a gente brinca com o Potter, que pra fazer a TV, que você vê, ele faz muitas coisas, cara, que você não vamos vê. Vamos ser leve brinca na com, vida, com né, cara? O meu pinto, né, cara? Então... Não, é verdade, eu não brinco com o teu pinto, rapaz. Tá louco, rapaz? Sai pra lá. O Potter brinca muito com o meu pinto. Ah, brinca? Mas, e outra coisa, cara, é isso aí, vamos relaxar. E outra coisa. Você é feliz, cara. Assim, e o veículo, o rádio, é muito democrático. Se tá te incomodando, troca, né? Troca. Cara, é simples. Dói, né? Dizer isso, mas dói troca. Dizer isso. Não, tudo é democrático. Tudo é democrático. Você tudo tem a escolha de ouvir ou não ouvir, né? Segue se quer, assiste o programa exatamente. Se quer. A gente nunca teve numa época tão fácil de fazer escolhas com tantas opções. Fazer podem não ser entender. As melhores, mas estão aí. Vai quem quer. Aí. É um exercício. Falando nisso, a minha excelentíssima... Peraí, exercício do quê? É um exercício de tolerância e de paciência. Total. De compreensão. Claro. Sabe aquela brincadeira que a gente aprende desde pequenininho, que ela é fantástica, de 6, 7 pessoas sentarem num círculo e a primeira fala uma frase pra segunda no ouvido, que passa pra terceira e chega na última. É outra frase, é uma brincadeira, isso aí, telefone sem fio. A vida, ela é assim, essa brincadeirinha, ela mostra exatamente o dia a dia de tudo. E hoje em dia... Do convívio com os vizinhos, do convívio no trabalho, no convívio... E ainda mais numa coisa como o Twitter, por exemplo. Que, claro. Nós aqui todo mundo temos tem milhares opinião, né? De seguidores. Todo mundo tem opinião, todo mundo bota o que quer ali. E só a gente tem que saber o que a gente tá fazendo ali. Se quem tá ali no Twitter é pra... dar sua opinião sobre alguma coisa, tem que estar preparado no momento que botou a sua opinião, que vai vir alguém a favor, alguém contra, se tá afim de discutir ou não. É simples, a decisão cabe a cada um. As pessoas não sabem discutir pontos de vista, né? As pessoas não discutem pontos de vista, elas começam a se agredir. Ver quem tem a razão, né? É, exatamente. Eu não quero a razão, são pontos de vista. Cada um enxerga algum assunto de determinada maneira, né? Nem todo mundo vê a coisa do mesmo jeito. A gente tem muita ânsia de querer ter razão, porque a gente tem muito pouca conquista na vida. E quanto menor o número de conquistas que a gente tem, mais a gente vai buscar ter razão em outras pequenas coisas, que é a maneira que a gente tem de preencher algumas coisas dentro da gente. Ó, Pio, eu vou te falar uma coisa, cara. O brasileiro, às vezes, tem uma ânsia muito grande. Cara, porque assim, ó, nos últimos 5 anos, cara, assim, ó, o que eu tenho de conquista, cara, do meu time, velho, pra comemorar. Olha aí, ó. É, talvez seja isso, né? Mas essa... É pra testar tua tolerância. É verdade. Eu tô bem. Mas essa ânsia que o Pi falou em ter razão, né? A ânsia de ter razão, de ganhar no grito, faz com que as discussões sejam vazias, né, cara? Porque não se discute mais argumento. É isso aí, cara. Né? Então isso é lamentável. E de mais a mais eu vou dizer uma coisa. Tapa na cara de vagabundo! É verdade. É isso aí, Peter. Tá bem, vamos ver aí o que que é, porazinho, vai. Primeiro eu quero dizer que a minha excelentíssima esposa que está malhando lá na academia está ouvindo. Ai, mandou uma mensagem dizendo pra Rodaica que ela está no projeto Patrolando os Pneus. Boa! Patrolando os Pneus. É um projeto que eu lancei no Twitter e que vai virar uma série no Patrola também. Tá lá, ela bons tá patrolando. Hábitos lá saudáveis isso para aí o verão. E todo dia ela posta no Facebook, no Twitter dela, que eu não vou divulgar aqui, tá? A série. Que não vai divulgar, vou. Não, mas é só o que faltava. Né? Era só o que faltava. Não. Eu acho que tu daí tem que tu vai lá e faz uma matéria com ela e divulga. Eu vou querer fazer. Não, tá. Toma, agora eu quero ver, Porã. Agora eu quero ver tu te segurando nas patinhas de trás, Porã. Ah, para aí, rapaz. É um cagalhão, né, Porã? Não, sou cagalhão. Grande de um cagalhão. Se tem uma coisa que o Porã não é cagalhão. Não sou cagalhão. E outra, pra derrubar o Porã, tem que me derrubar primeiro. Ah, que bom, chefe. Que bom, é isso aí. Depois que eu vou pro solo com o Porã, eu ganho dele. Ah, pode ser, mas pra derrubar demora. Olha aqui, ó. E se a lista de casamento fosse feita pelos homens, o que teria? PlayStation 3. Boa! Ingresso pra todo o Campeonato Brasileiro. PlayStation 3 agora com jogos em 3D, cara. É isso aí. Que é isso? Com óculos ou sem óculos? Não, quem define se é com óculos ou sem óculos é a tua TV. Tua televisão. O Play 3 só coloca os jogos. A Sony só coloca os jogos em 3D. Entendi. É uma loucura. Ingresso pra todo o Campeonato Brasileiro. Vou casar, mas assim, ó, galera, eu quero ingresso pra todo o Campeonato Brasileiro. Carnê completo. Todo o Campeonato. Tudo. Campeonato. Pô, demais, hein? Maleta de pôquer. Bola de futebol. Camisa da seleção ou do seu time de preferência, um engradadinho de cerveja, pode ganhar um de cada convidado, né? Boa. Pra ter um estoque pro ano inteiro, assinatura da Playboy, uma mesa de sinuca, né? Uma boa, baralho de truco. Até pra jogar sinuca. Claro, até pra jogar sinuca. Baralhozinho de truco, baralho, vamos jogar um truco. Um cooler pra cerveja, pacotinho de miojo. E ingressos pra Copa de 2014. Vamos tomar uma geladinha do cooler? Vamos tomar uma geladinha do cooler. Muito bem. Isso aí. Vai, Rodequinha, por aí agora. Vocês conhecem um lugar chamado Body? Body? Body. Corpo? Eu conheço o teu body. É isso? Não, corpo. Um lugar. Não. Ah, um lugar bonito, lindas paisagens. Vocês não sabem. Olha que incrível essa história. Body é uma cidade abandonada na Califórnia. Caramba. Uma das únicas preservadas no mundo com estilo faroeste, que foi construída na época da Corrida do Ouro. E sabe o que aconteceu lá? Quê? Foi pra lá que a Damilher foi pra fotografar a nova campanha de verão 2012. Pô, oh, que massa! Olha, demais, incrível, hein, esse material fantasma, que a gente recebeu agora. Ah, não, e a cidade tá aqui mesmo, ó. Os modelos posando. No catálogo, né? Muito bonito. Depois o Potter faz uma fotinha, bota no Twitter né? Pra mostrar como é que belo é. Livro. E a sacada é a seguinte, essa ó. Mina tá lá, essa mina tá lá. Não, ela voltou com a equipe da Damilher. É fantasma, né, cara? Não, não tem ninguém na cidade. Só tem as pessoas que cuidam da cidade, como a cidade que recebe visitas. Essa campanha é a campanha de verão 2012, que não é por nada tá uma belezura, viu? Pra complementar a paisagem incrível do lugar, muita influência de uma das décadas mais extraordinárias, que é os anos 70, né? Anos 70, liberdade, cumplicidade, compreensão e psicodelia. Psicodelia, né, Magnata? Tem um disco do Neil Young, que é o Harvest, que é uma obra que fala sobre isso. E aí é o seguinte, ó, os macacões, pantalonas, saias longas, as batas e as estampas florais representam muito bem esse clima setentista. E, obviamente, o jeans, né, que é o verdadeiro ouro da Damilher, surge super leve e clarinho na linha light denim para enfrentar o calor. Que aqui no nosso, aqui no Brasil, né? A gente sofre no inverno, mas no verão é quente, sofre, né? Sofre também, né? Sofre no inverno, mas no verão sofre também. Então o jeans da Damilher tá especial pra enfrentar aqui o nosso verão também. Essa nova coleção vai estar nas lojas Damilher a partir do dia 1º de setembro. Hoje é dia 31, amanhã, já? Amanhã. Hoje é amanhã. Amanhã. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu mesma quero todas, tá? Não, sério, o catálogo é maravilhoso, parabéns, a Damilher agora arrasou com essa coleção de verão, tá muito legal mesmo. Lembrando que todo mundo aqui no Pretinho veste Damilher. É verdade, todo mundo veste Damilher. E eu acho muito legal quando uma marca investe pra fazer um material bacana como esse, porque isso aqui tem um conceito, então os caras foram no lugar legal pra fazer, né? Sim. Muito legal, parabéns. A cidade escreve B-O-D-I-E. Ah, body. Então vamos mandar um abraço pra turma toda da Damilher que nos visita, Maiara, que é a do marketing, Maiara, a Gabriela, diretora de marketing, o Lédio, que é gerente da Damilher do centro de Porto Alegre. E o Fernando Webster, que é da RBS Criciúma, também nosso colega. Isso aí, nosso parceiro, nosso colega de firma. E a todos de todas da Damilher no sul do Brasil, no Brasil, em qualquer parte do mundo. É nóis. O que tem aí, Cajezinho? Tem mais algumas frases edificantes. Boa. Estamos precisando pra hoje. Se beber fosse pecado, Jesus teria transformado água em fantaúva. Jesus! Meu Deus! Fantaúva bem gelada é boa, né? É bom uma fantaúva. É muito doce. É bom uma fantaúva. É bom. Se você não quer ouvir reclamações, trabalhe na SAC da empresa que fabrica paraquedas, ó, mané. Todo mundo comete erros. O truque é cometê-los quando ninguém está olhando. Aí, mas sempre vai ter um pra dizer, foi a única vez que eu caí de moto. Caí de moto às 3 da manhã num cruzamento que não tinha ninguém. Parado. Leio a Playboy pela mesma razão que leio a National Geographic. Gosto de ver fotografias de lugares que eu sei que nunca irei visitar. Aliás, a notícia de hoje de manhã era que a Ellen Roche estaria em negociação forte, quase fechado com a Playboy pra sair pelada novamente na revista. Ah, certamente o caso que tu tem com ela agora é uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, sabe? Quando a menina tá na mídia, assim, o pessoal já quer que ela pose nua de novo, né, Pose? A conversa ontem à noite foi o seguinte, né? Novo apartamento, né? Ellen, por favor, Ellen. Novo apartamento, né? Pô, mas Playboy. O cara que Playboy, namorava... Playboy, novo apartamento. O cara que namorava a Ellen Roche, o chinês, né? Aqui o Mac, Ricardo Mac, que tá na... Não, sim, no caso aqui, cigano, chinês, né? Que, não, o chinês é o apelido aqui, dele aqui. Ah, aqui tá. Em Porto Alegre, ele é de Porto Alegre. Tá numa propaganda com o Dustin Hoffman, tá. Uma propaganda de um carro, né? Sim. Não sei, é muito legal a propaganda, cara, eu vi. Muito legal. Muito massa. Assim, ele assumindo a canastrice dele como ator, e aí o Dustin Hoffman fazendo o mesmo texto dele, aí mostrando a diferença entre um grande ator e um ator grande. Uma salva de palmas no Ricardo Marques, que riu dele mesmo, é que isso é isso aí. Que o mundo muito precisa. Bom, de pessoas que riem deles, das pessoas. E outro cara mora aqui em Porto Alegre e ouve o Pretinho Bar. Se a acupuntura adiantasse, porco espinho viveria pra sempre. Pobre bicho. Boa. Se vegetarianos amam tanto assim os animais, por que que eles comem toda a comida dos pobrezinhos? Muito bom. Quem mandou muito aqui muito foi bom, o Marcelo Vieira de Rio Grande. Uma piada. Piada do podre. Apoio. Papel higiênico Lacerda, o único que vem com cheiro de melancia. André Carvalho tem 20 anos de Pelotas e manda piada, tá? O ex-presidente norte-americano em Genebra, numa conferência, e aí o George W. Bush vai discursar, né? Porque é uma conferência sobre as Olimpíadas. Uhum. É. Aí vai começar o discurso e começa a ler o discurso. Brasileiros e brasileiros. Tá aí. Aí o assessor encosta no Bush e fala assim: senhor, esses aí são os anéis olímpicos. Meu Deus. Foi dessa época do Bush ainda, cara. Da época do Bush, cara. Tem uma foto clássica aí, né, é Bush. Do Bush recebendo a notícia do 11 de setembro. Ele tá no jardim de escolinha, infância, numa escolinha com um livro virado. Ah, é as muito crianças bom. Lendo, né? E ele com o livro. Imagina essa merda, olha só. Olha só, presidente, tá dando uma merda. A mulher veio no ouvido dele. Né? Dois aviãozinhos bateram no outro. Isso tá no filme, não tá no filme? Aquele filme do Michael Moore. Do Michael Moore. Ah, isso aí. Fahrenheit. É, isso aí. Tu imagina, cara, que situação, né? Presidente de uma nação como os Estados Unidos, absolutamente... o bom presidente, abobado, um cara abobado, a fu, assim, né? Que é isso? Mas no momento que ela falou isso no ouvido dele, tem uma cena muito boa, assim, logo depois que ela sai, que ele fica, acho que durante uns 30 segundos, assim, olhando pro nada, com um total pavor, assim, no rosto, uma total falta de reação, assim. É. Mas ela falou ainda no primeiro. Daqui a exatos 11 dias. 10 anos. E tu sabe que sexta-feira passada vi um filme muito bacana também relacionado nessas coisas todas. Tubarão. Não. Batalha dos Aflitos. Ah, é? Agora sexta-feira. Sério? Espetacular. Revi aquele filme. Parece pro meu filho, olha. Parece que em 2012 chorou? Vão reeditar. Chorou, não? Olha, minha moça. Vão refilmar em 2012. O Pi assinou assim uma coisa que é impressionante. Independente do clube, isso acontece quando o torcedor tá num momento que não é muito agradável. Porque eu lembro que na década de 90, que pra mim ser colorado era um sofrimento, né, cara? Não tinha acontecido nada na minha vida. Pra tu e todos os teus irmãos colorados. Então, cara. E aí o seguinte, aí eu pegava e ficava escutando, sabe o quê? Os discos com as narrações de rádio. Dos títulos do Inter na década de 70. Vocês lembram o que eu falei na semana passada sobre os pais que têm que saber e fazer os seus filhos do mesmo time, etc? O que aconteceu? Deu o título do Inter da Recopa. No dia seguinte, esperei friamente. No dia seguinte, olhei pro meu filho e disse: meu filho, vou te mostrar um filme de uma partida que até hoje tu não viu nada igual. Sentei com ele e fui explicando momento a momento. E na hora do gol do Anderson, eu deixei ele e saí da sala. Olha agora, filho, o que, que vai acontecer quando nós ficamos com 7 jogadores em campo e sair. E aquilo ficou. Se emocionou vendo, tu terminou. Sabe que o que, que ele disse pra mim quando terminou? Ah. Pai, vamos no jogo do Grêmio domingo? Ah, que beleza! É isso aí, cara. É e isso aí, levei ele, olha, apertando no Grenal. O Potter sabe disso, porque eu falei isso pro Potter. Pô, no gol do Grêmio, então. E eu cantei a pedra pro Pi. É o Grenal bom de ir. É. E a claro. Minha filha é louca pra ir também. E nós faltando uma hora e meia pra ir, eles me arrodeando, digo, vamos, arrisquei. Que deu no que deu e a felicidade dele enlouqueceu. Pronto. Pito contou, então, né? Contou no ar dele te perguntando sobre a taça na Recopa? Não, não, não. Não ele, contou? Ele queria ver o jogo. Ele queria ver o jogo do jogo Inter. Jogo do Inter. É. E aí eu dizendo, não, não tem precisa. Tem que deixar ver e incentivar a ver pra secar, né? Deixei ver, mas eu não gosto. Mas a história é muito boa. E eu não gosto muito da ideia de ficar incentivar ele muito que torça contra. Entendeu? O Cagê falou tudo, torce duplamente. É, sofre duplamente, é verdade. Então deixei, mas aí, quando deu o primeiro gol do Inter, eu pensei, deu, né, tia? Ele não pode ver o resto. Aí eu levantei, filho, vamos ver outra coisa, não tem? Vamos ver não carros. Tem porque, vamos ver. Não, eu quero ver, pai. Não tem que ver. Não precisamos ver, filho. Pai, me deixa ver o jogo, pai. Meu filho, não vamos ver, tá? Deu, chega. Pai, deixa eu ver, eu nunca vi levantarem uma taça. Essa doeu. Eu lembro que uma vez, cara. Tá, então eu vou te dizer o seguinte: não vai ser hoje que tu vai ver. Agora desligando a TV. Vai deu. E vão fazer outra coisa. Não vai ser hoje, é muito bom. Eu lembro que em 94 o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil, já era colorado, né? Um gol do Nildo, eu cheguei em casa, assim. Gol do Ceará. Contra o Ceará. E aí eu cheguei em casa e olhei pro pai chorando e falei assim: pai, por que tu me fez colorado? Sabe, o pai me olhou, né, assim, cara? Sabe? Mareou os olhos, assim, silenciou e deixou, né? Deixou, 20 anos depois veio a resposta, pelo menos, né? É isso aí. Tá bom, legal, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, parceria e preferência pelo PB. Vamos voltar, sim, logo mais ao vivo, às 6 da tarde. Vamos. Vem aí o cabelo no espaguete.